Olá, como vai? Nós somos o Grupo 3, do curso de Licenciatura em Música pela Faculdade Clarentiana. E buscando conhecer e aprimorar o nosso conhecimento, neste podcast nós iremos falar sobre ritmo, desde a sua definição, tempo e pulsação, como sentir a pulsação, exemplo prático de como marcar a pulsação, exercício prático. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos lá!